Quando falamos em acordo, né, numa solução consensual de conflito, o que a gente busca é principalmente tratar do binômio tempo versus efetividade, né? Queremos garantir, ressignificar a vida de quem foi atingido e garantir a reparação do meio ambiente no menor tempo possível, né? Então, nós não temos dúvida que a melhor opção tenha sido este acordo, que é muito expressivo, muito volumoso, trará projetos essenciais não só para o Estado, mas principalmente para a região atingida, né? São mais de 3 bilhões de reais para projetos sociais a serem escolhidos, né? A serem prioritariamente eleitos pelos atingidos, né? Até então a verba tida como auxílio emergencial, né? Hoje chama programa de transferência de renda, num valor de 4,4 bilhões, fora mais de 2 bilhões também que já foram gastos nessa reparação social. Bom ressaltar esse acordo, né? Fica de uma análise mais rasa, parece que o acordo extingue todas as responsabilidades, é o fim de tudo. Não, esse acordo ele contempla os direitos difusos e coletivos. Os direitos individuais dos atingidos permanecem intactos. Todos que necessitarem podem procurar o Poder Judiciário para garantir a satisfação de suas demandas. A reparação do meio ambiente, ela será integral como um mandamento constitucional. Então, não há valor, não há teto para isso. O que for preciso, a Vale terá que arcar. Da mesma forma, como já foi falado, o processo criminal, a denúncia já recebida, segue o seu curso para apuração das responsabilidades criminais. Enfim, dentro de uma visão macro, de uma visão holística, nós entendemos que foi fundamental firmarmos esse acordo para uma resolução célere e não nos submetermos às imprevisibilidades de uma demanda judicial numa causa tão complexa como essa.